Estou aprendendo a me perdoar. Querida Julie, suas palavras me alegraram muito. Sinto que você compreendeu a essência dos pensamentos que compartilhei em minha última carta, embora os tenha expressado de forma imperfeita. Você combateu imediatamente a onda de depressão que vinha se apoderando de você e transformou uma derrota em vitória. Sim, tenho certeza de que Deus perdoa o egoísmo que tem assolado o seu casamento, aquele egoísmo travestido de amor que você vem detectando cada vez melhor. Deus sempre nos perdoa quando estamos contritos. Lembre-se das palavras do Salmo: um coração despedaçado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. A divina graça do Senhor ajudará você a encontrar o maravilhoso e necessário equilíbrio entre se reconhecer pecadora e se respeitar enquanto filha de Deus, feita à sua imagem. É uma corda bamba espiritual pela qual devemos caminhar e, mesmo assim, com perseverança, podemos chegar ao outro lado, pois Deus sempre vem em nosso auxílio.